Approach control, good evening, WestJet 5809, reach and maintain 160. Is Alpha confirming? Web 5809, Skunk identification, descend, maintain level 060, clear on bound for my arrival. Clear down 060, my arrival, 5809. Bruno 330, ingressa a parte principal, portão 03. Gente, tá livre ingresso principal, 03 no portão 1336. 1330. Modura para o Webjet 6746, Skunk identification, descend, maintain level 070, we are clear on my arrival. Down 70, my arrival. Verão, foi esquerda, aquilo, repórter para ingressar no pátio principal, no meio vermelho. 5 mil pés do TAN 3520, pode descer na proedidona para 2 mil? 2 mil pés está livre, informe estabilizado, o altímetro é 1013, TAN 3520, livre aproximação. 1013, após etapa voadona para 2 mil pés. Localizador 5809. 5809, chama a torre 118, meia dúzia. 18, boa noite. Go 024, go ahead. Point Bonetti, I'd like to stop the unit, please come in to Bravo, can I transfer 14? Kennedy 1013 now, information Charlie, Portugal 024, send by 1 minute to copy. Send by 1 minute, no direction, 024. 8009, reclear 3000, ultimate send 1013. VNL 3000, standard 5809. Web 6746, reclear 4000 feet, altimeter set 1013, standard. Down, 1013, 6746. Trip 5317, táxi via parte principal, reporta um travessão do portão 62 para prosseguir. Ponte via parte principal, reportará através da meia dúzia para prosseguir o TRIP 5317. 606, ingressa parte principal, portão 05. Ingressando parte principal, portão 05, 1606. Tempo 0050, é o distribuidor 03. Libera pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 9. 29, boa noite. Objeto 5809, a torre. Boa noite, passou sempre embaixo travado. Noite 5809, continue a aproximação, informaria pista livre, senhor. Ajuste padrão. Salve, Salvador, é o voo 1606. Ciente da formação Bravo, cópia Maceió. Será coordenado com o 606, número 2. Guardado. 5317, observando o parqueamento do Gol no portão 05. Prossegue via Juliette Alfa, ponto espero no 0 turno no 86. Ajuste padrão 63, bom voo, boa noite. Afirmativo, então confirmando, prossegue Juliette e Alfa, senhor. Prossegue na Alfa, após o ponto espero no 0, chamar a torre 186. Afirmativo, bom voo. Obrigado aí, boa noite. Mas o 4148 tá na Alfa, boa noite. Antes do 4148, táxi via Alfa, após Quilo, até o pátio 3, atento ao sinalizador. Quilo 3, atento ao sinalizador, boa noite. Salvador, boa noite, 3226, pega estacionamento no 7. Livre, 3226, chame táxi. Salve táxi, 3226. Está no ponto de espera da 0, pronto, senhor. 5317, tem condições de decolar tão logo atrasado, senhor? Afirmativo. Trip 5317, Lima tem pistola 0, senhor, agilizando manobras. Lima tem agilizando a trip 5317. Objeto 5809, nós somos 40, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 9, 5809. Vai chamar só 121 decimal 9 após o virar. Roger, sir, down to 1000, report established, localize 5809. Tip 5317, vento 070 graus, 04 nós, ajuste padrão, autorizado a alinhar e decolar, pista no 05317. Autorizado a alinhar e decolar na 10, tip 5317. Oh, 024 right, copy. Pode fazer a reforma, Papa? É, Papa, 024 through to Lisboa, Lima, Papa Tango, Fert Level 350. Via Upper Whiskey 50 until Mossoró, Mike Sierra Sierra. After that, via Upper November 866 until Sierra Alpha Kilo Sierra India, Saxi. After that, via flight plan route, departure runway 10. After departure, left turning, Momo departure, Mike Oscar departure, with Gabit transition, Golf Echo Bravo India Tango transition, Scott code 5164, control departure frequency 119.8. O 4178 reduza para 210 nós. 4178 reduza 10 nós. November 866 2000 taxi. Flight plan route. After departure, left turn to Momo. Correction, Momo departure, get in transition. Squawk code 5164, departure frequency 119.8. Back for Ecta Portugal 024. Call me red for push and start. Prova passando 2300. Bom dia, trip 5317, está em contato, radar na decolagem, sub mantém 380, curva esquerda na Pro de Momo inicialmente. Esquerda, Pro de Momo, trip 5317. Parte principal, Juliette, tchau. E ponto espera 18.6, 3226, obrigado, boa noite. 06 está pronto para cópia? Pronto, no 606. No 606, Maceió está autorizado, nível 350, via Upper Whisky 58 até Orago, após direto Maceió, decolador 10 com curva esquerda na subida Puca Transição Caju, aciona 51 no 63, frequência do controle 119.8. Send to 3000, web 6746. Down 3000, 6746. Esquerda, Puca Caju, 5163, eu transpondei 19.8. Padrão 606, no 62, deixa-me pronto, ajuste padrão 63. Camarada pronto, 63, no 606. São 3520 no solo 45, libera a pista próxima à interseção à direita e chame solo em 121 no decimal 9, certo? Próximo à direita e 219, na 3520. Establish on localizer. Complete approach, Conal Tower, 118.6, Web 6, correction, 5899. Tower 118.6, thank you, have a nice job, sir. Ingressando pátio principal. Alpha Kilo, pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal, TAM 3520. Webjet 5899, establish OLS. Good evening, 5899, heading site on final, clear nature on 013, continue approach, report landing gear down, lock runway site, 5899. Runway site, sir, landing gear down and locking. Subject 5899, clear to land runway 10, wind is 050 degrees, 04 knots. Clear to land runway 10, 0504 north, 5899. 5317. Na escuta, prossiga, senhor. 5317. O Centro Recife autoriza a partir de agora a Proditrova, porém restrito no 340. Vai voar na Proditrova, restrito 340, Tripe. Salvador Banan, 3226, ponto de espera da 0.1. Boa noite, 3226, mantém o ponto de espera, senhor. Ah, ingresso, faixa principal, TAM 3520. Ingressa, portão 11, portão 11, TAM 3520. Portão 11, TAM 3520. O 4178 desceu para 12 mil pés. 4178 deu 2 mil pés. O TAM 3226 tem condições de decolar de imediato, são logo autorizadas, senhor? Afirmativo, 3226. 3226, após o WebJet agora na curtíssima, pista 10 ali, mantém pista no zero, agilizando manobras, 3226. Afirmativa, após o WebJet, se vai agilizar o decolagem da 10, TAM 3226. 6746, complete your approach, Conal Tower 118.6. 118.6. Good evening, WebJet 6746. I have insight on final turn H1013. Continue your approach, stand by for clearance to land 6746. Jet 5899 on the ground, it's 49er. Vacate the runway in the next intersection to your right, then contact ground frequency 121.9er, 5899. Right, vacate the next taxiway and 1219, thank you, 5899. To push and start, call me right for taxi in New Portugal 024. Solo WebJet 5899, Librosa 5899, boa noite, taxi via Alfa, após próxima esquerda, quilo e vai prosseguir para o pátio 3 até o sinalizador. Alfa, quilo, esquerda, pátio 3 até o sinalizador, 5899. 30 seconds, sir. Stand by for clearance to land. Okay, stand by clearance to land. Com identificação, desça para 12 mil pés, o altímetro em Salvador é 1013, a chegada à Mari. DIP 5317 cruzou 1970. Chame Recife agora. 12685, alternando 12545 com voo. O DIP 5317 chamando Recife 12685, alterna 2545. Obrigado, tenha um bom trabalho, um bom dia, senhor. Boa noite. 4178 estabilizado? Estabilizando, 4178. Prossegue na aproximação, tráfego à frente 5 milhas. Um Boeing 737-300. Torre agora em 1-1-8-6-12. 18-6-4-7-8. Controle Salvador, boa noite, o TAN 3226. Decolou perfil da PUCA, passa 1800. TAN 3226, boa noite. Contato, radar na decolagem, sub, mantém o 390, saída PUCA. Subindo ao 390, TAN 3226, perfil PUCA. Salvador, 4178 da Azul, final de 4 milhas e meia, abaixado e travado. Azul 4178, tráfego avistado, ajuste padrão, continua a aproximação, reportaria vista livre, 4178. Gente, 4178. Six, 7 4 6 on the ground at 5-2. Vacate to the right, contact ground frequency 121.9 or 6 7 4 6. Muito bem, small man. Bye. Quatro, 1178, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero, vento 06, 0 grau, 05 nós. Tá, baixado e travado, 4178, autorizado pouso. for the ground, good morning, I'm just 6746, taxi Alpha. Morning 6746, taxi via Alpha, Kilo Apron 3, report on Apron 3 to enter Apron 1, jet 6746. Roger, it's clear, taxi Alpha, Kilo Apron 3, it's calling for Apron 1, 6746. Confirm. Portugal 024, taxi approved via main apron Juliet and Alpha to holding point 1010 QNH 1013 at holding point contact tower 121 decimal correction 118 decimal 6024. Portugal 024, taxi via main apron Juliet. Alpha, contact tower 119. Solo Salvador, boa noite, azul 478. Alpha, mantém a posição antes daquilo. Via Alpha, mantém a posição antes daquilo. Jet 6746, please maintain position on apron 3. The infrared has just called me. He says he's going to check a position for you, and he may be on that apron, sir. So I ask you to stand by in your position. Roger, maintain position, 6746. Six 7 4 6, infrared has just confirmed me. Your position is going to be 09er on that apron, apron 3, sir. Do you have the marshal in sight? We don't have the marshal in sight yet. We're gonna search for him. So the position 9er, 6746. That's roger, sir. Azul 4178, por gentileza mantenha antes daquilo. A aeronave que foi autorizada no pátio 3 está procurando o sinalizador. Assim que encontrar, eu autorizo seu ingresso no pátio 3. O azul 4178. Sua posição vai ser a posição 1 na parte principal. Aguardando na posição azul 4178 para ingresso aqui. Na 3226, chame Recife 1285, alterna 12545. Recife 1285, aí no 2545, tá 3226. Membership 6746. Go ahead, sir. Park 10 Niner, it's 5899er. Park 10 Niner is 5899er. Roger that, I'm going to contact the infrared service, sir. Roger. Estabilizado, Duna, informe estabilizado. 3173. We have a Marsh inside position, Pakistan 10. Confirm, Air Portugal 024, ready to departure. Air Portugal 024, clear to line up and take off runway 10, wind is 060 degrees 04 knots. Azul 4178, livre ingresso no pátio principal, correção, livre ingresso no pátio 3 e chame para ingresso no pátio principal 4178. Livre ingresso, pátio 3, chama para ingresso, pátio principal, azul 4178. Azul 4178, ingresso à parte principal, portão 1, senhor. Autorizado, ingresso à parte principal, portão 1. 4178. Solo é o gol 1606, está no portão 62, é pronto para posicionamento. No 62 é livre, senhor. Chame táxi no 606. Chamará 06. Portugal 024, born at 02, contact now of the departure frequency 109.8 and have a good flight, sir. Portugal 024, contact now 109.8, boa noite, até a próxima. Boa noite. Air Portugal 1, correction 024. With the contact and departure, climb maintain 350 before me Momo departure. Portugal 024, have a level 350 on Momo departure.